Cultura negra, música negra, cultura negra, música negra, música negra, símbolo de resistência, é instrumento do conhecimento. Aqui no Contrafluxo subverte dores e lamentos. A rota cantada de fuga da escravidão, das lavouras de cana, as plantações de algodão. O canto que ecoa nos quilombos, canta o sonho de liberdade. Alivia a dor de uma saudade, rica seja a musicalidade. Dom poético, falado, versado, musicado, do toque do tambor e do maracatu, do samba de jexá e de umbigada, do afoxé, do funk ao rap ritmado, roubado foi a cultura preta dos anos de ouro. Vinil? Só se tivesse dinheiro no bolso. Do rock ao blues, do soul à bossa nova, em cada apropriação surgiu uma bosta nova. História contada do avesso. Eles gritam que são pioneiros. No máximo, uns Ctrl-C dos amigos preto. A cultura negra é popular. Por que os pretos não são? Se a branquitude quer entender sobre a apropriação, é no que os pretos têm a dizer que tu tem que prestar atenção.